tentando te falar sobre minha vida e o que se passa. Sei que gostaria que estivesse sempre ao teu lado, mas agora sou um homem, tenho que lutar. Você me fez assim, assim prossigo. Te amo, a senhora sabe quanta dor já passei, quanta solidão eu suportei. Só tu, mamãe, sabe o quanto sofri longe de ti. Sei que também sofreu vendo a mesa vazia, esperando eu chegar e a lágrima do rosto escorria. Mãe, me perdoe, não fiz por querer. Se hoje estou longe é porque tenho a minha missão. Ainda não tá bom, quero tirar você deste lugar. Tu merece o melhor, vou dar o meu suor. Saiba que nada é em vão, reza por mim, coroa. Eu tô na boa, na luta, firme na disputa. O teu filho é um vencedor, me criaste com amor e devoção. Eu aprendi a lição e levarei comigo por toda a eternidade. Dizem que as mães criam os filhos pro mundo, mas tu criou um homem, não um vagabundo. Cuidou de mim com dificuldade, me apoiou em todas minhas correrias. Sempre acreditou que seria alguém um dia. Por isso, mãe, só posso te falar que pra sempre vou te amar, te amar. Peço em minhas orações que Deus te proteja, te dê saúde, alegria e também a certeza de que teu filho está bem, na luta firme e forte, longe de tudo aquilo que nos leva à morte. Eu te prometo, mãezinha, não te fazer mais chorar. A saudade é forte, mas sempre irei voltar pra receber teu abraço, carinho, amor e afeto. O teu filho querido sempre estará por perto, retribuindo a ti com merecido valor o verdadeiro amor. Te amo, mãe. Mãe, não se preocupe não, o teu filho tá bem, tá firme na missão.